Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Vai ser tic-tac-tac-tac nela. Olá, José Walter! Chegou a sua vez! O melhor parque da região se encontra aqui em seu bairro. Estamos localizados na Praça Padre Cícero. É isso mesmo, o Grand Parque já se encontra aqui na Praça Padre Cícero. E atenção, já estamos em pleno funcionamento. Não fique de fora dessa nossa curta temporada. O Grand Parque traz pra você várias atrações: barca pirata, surf, kamikaze, o brinquedo maluco que vira de cabeça pra baixo e muito mais. Venha e divirta-se. Corra e venha conferir. Estamos aqui, localizados na Praça Padre Cícero. Venha, traga toda a sua família para se divertir à vontade. Grand Parque, diversões, lazer e alegria, você encontra aqui. O seu talento que eu tô vendo. Olá, José Walter! Chegou a sua vez! O melhor parque da região se encontra aqui em seu bairro. Estamos localizados na Praça Padre Cícero. É isso mesmo, o Grand Parque já se encontra aqui na Praça Padre Cícero. E atenção, já estamos em pleno funcionamento. Não fique de fora dessa nossa curta temporada. Vem jogando a raba. O Grand Parque traz pra você várias atrações: barca pirata, surf, kamikaze, o brinquedo maluco que vira de cabeça pra baixo e muito mais. Venha e divirta-se. Corra e venha conferir. Estamos aqui, localizados na Praça Padre Cícero. Venha, traga toda a sua família para se divertir à vontade. Grand Parque, diversões, lazer e alegria, você encontra aqui.